ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Horas e 16, aqui na Pássaro da LFM, o programa Expresso. A sua participação já está valendo pelo 991248325 ou 992042222. Você pode participar do nosso bate-papo enviando a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica também, é claro, aqui para os nossos convidados. Mas eu acredito que a maioria dos convidados só vão receber elogios, porque estamos aqui na presença de por exemplo, o primeiro convidado, uma grande celebridade regional, meu amigo Ademir Carozia, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Arceburgo. Grande Ademir Carozia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer retornar aqui e falar com seus ouvintes. Prazer é todo nosso estar recebendo você mais uma vez aqui, Ademir. Já recebi você por algumas vezes aqui no programa, né? E sempre é uma satisfação e alegria muito grande estar recebendo você por aqui. E agora, ocupando um cargo, né? Porque das outras vezes você tinha ocupado um cargo, mas já estava fora, né? Algum tempo. Agora você volta a esse cargo de secretário de Meio Ambiente. Antes de qualquer coisa, como é que foi o convite? Como é que surgiu esse convite? Já surgiu antes mesmo do Gilson se candidatar? Porque vocês sempre tiveram um bom relacionamento, né? Sim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Gilson. E antes dele lançar a candidatura, ele já havia me convidado. Ele falou: Ademir, eu quero que você, caso a gente ganhe, que você participe do governo. Então é com muita alegria que eu recebi esse convite antes da campanha entrar em ação. Quando você recebeu esse convite lá atrás, claro, já começa a planejar tudo, né, Ademir? Mesmo não sabendo se seria vitoriosa ou não a campanha, já começa esse planejamento? É mais ou menos assim que funciona? Sim, eu comecei, desde o dia que ele me chamou, eu já comecei a fazer anotações e eu procuro sempre aprender. Então, nas cidades por onde eu passo, as pessoas com quem eu converso, o que eu leio, o que eu assisto, eu procuro sempre retirar o máximo daquilo para poder empregar na minha cidade. Ainda que de maneira pequena, mas a gente traz para a cidade da gente tudo de bom que a gente vê. Como é que você recebeu a Secretaria de Meio Ambiente, o meio ambiente de Arceburgo, né? As áreas, principalmente as áreas de responsabilidade da prefeitura. Eu não gosto de falar nisso, porque sem querer a gente vai ter que tocar e julgar ações feitas anteriormente. Mas eu tenho que fazer essa colocação para você. Eu recebi com muita tristeza, muita coisa foi abandonada, algumas coisas foram destruídas. Quero acreditar que foram destruídas por ignorância ou por a pessoa não ter o conhecimento do que é o verde, do que nós precisamos fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o departamento sucateado, sem nenhuma condição de trabalho, nós estamos no mês 4, até agora eu só estou restaurando. Restaurando os pontos verdes, fazendo projetos, licitações, tentando colocar tudo num trilho aquilo que a gente deixou da cidade dos beija-flores. É difícil pegar, depois daquele trabalho todo que você havia feito, pegar nessa situação de dificuldade mesmo, Sim, vamos dizer, quase que uma destruição daquilo que você construiu. É desagradável, porque ali onde eu deixei a Secretaria de Meio Ambiente, onde é o prédio, tem um terreno muito interessante no fundo e fazemos fundo com o rio. Ali eu deixei um espaço de plantas medicinais, um espaço de plantas apícolas, também tínhamos um borboletário ao ar livre. E ali recebíamos visita de escolas, de pessoas de fora, chegamos a receber até alguns estrangeiros lá. Então, no momento, algumas escolas ligaram para mim: Demir, queremos fazer visita. Eu falei: no momento eu não tenho condição, porque o que eu vou mostrar? Porque eu sempre falo assim, não adianta só a fala ou só a palestra, isso tem que ser acompanhado de ação. Então, se eu consegui receber uma escola de Mococa 15 dias atrás, porque já repaginamos o parque ambiental. Então ali eu tive que fazer levantamento das árvores, das espécies, para colocar o nome popular e científico. Porque não adianta eu receber num espaço verde se não tem explicação do que é aquele espaço. Então agora a gente aos poucos já estamos começando a receber visitas de escola para educação ambiental. E aí está aberto para toda a região, né? É, está aberto para todos. A então, primeira foi o pessoal de Mocoque. Pessoal de Mocoque que já frequentava bastante, sabe? As escolas de Mocoque e de Erceburgo frequentavam bastante. Agora estão retornando. Parque ambiental, você citou aí. Como é que está o parque ambiental hoje de Erceburgo? É, o parque ambiental houve mutilação e poda de algumas árvores em risco de extinção. Eu caminho lá, então um dia eu cheguei a ver o trator retirando massa verde lá. Então nós sabemos que nas áreas verdes, nos parques, na mata ciliar, uma árvore você não toca nela. A árvore você deixa ela seguir o curso, assim como o ser humano tem que seguir sua vida, seu curso, sem nunca ser podado. Então, o mesmo nós devemos fazer com a árvore. Só se faz uma poda em caso de risco por uma fiação, por uma tubulação de água. Fora disso, você deixa a árvore seguir o caminho dela. E ali, muitas árvores foram mutiladas por ignorância. Então, ali mutilam, porque a maioria das árvores do parque ambiental são brasileiras e muitas delas em risco de extinção. Então, você não deve tocar para que haja a florada normal, a frutificação. Mas não houve uma fiscalização na época, Demir? Então, faltou, será isso? É, então eu quero acreditar que não foi de má fé, não. Eu quero acreditar que foi por falta de conhecimento da pessoa, às vezes, da administração, não conhecer a importância daquilo ou não ter conhecimento do que aquilo representa. Falta conhecimento, acho que para a maioria de nós, seres humanos, né, Ademir? Sim, e eu também me incluo nessa que falta conhecimento, mas hoje a gente tem mecanismo de conversa, a gente pergunta. Eu, por exemplo, todo dia eu estou na internet pesquisando, conversando com as pessoas. A gente não é dono da verdade, mas a gente precisa saber, olha, isso eu não sei fazer uma poda de uma árvore, eu não vou fazer. Vou trazer um profissional competente. Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo a poda das árvores de Erceburgo. Eu contratei um rapaz que entende de podas. Como eu entendo também, eu estou supervisionando o trabalho dele. E agora, eu não posso mandar um profissional que não entende nada para mutilar uma árvore. Tá, essas podas de árvores são as árvores que estão ali na cidade mesmo. É, na arborização urbana. Tá. Porque no parque eu não mexo nelas. Ah, só em último caso, em última instância. Por exemplo, eu visitei o Parque Burle Marx em São Paulo. O que eu vi lá? Isso eu tive lá 2 anos atrás. Uma árvore tombou, secou e tombou. Eles deixam a árvore. Ela seca, ela continua de pé, porque ali tucano, alguns tipos de abelha, pica-pau, vão alimentar ali ou fazer seus ninhos ali. Então você deixa, depois a árvore tombou, ela fica no chão para se deteriorar sozinha junto com a natureza. Então ela não pode ser tocada, ela fica ali para seguir o curso dela. E até ela seca e morta, ela vai ter utilidade para a biodiversidade. Qual que é a representatividade do parque ambiental, ou a importância do parque ambiental para Erceburgo? Então, ele é muito importante para Erceburgo e para a região, porque ali são 20 mil metros quadrados, são 2 lagos com peixes e outro tipo de vida marinha. Ali também colocamos plantas aquáticas, fizemos um espaço de 250 árvores, 95% delas são brasileiras, 5% exóticas. A maioria delas são plantas da Mata Atlântica, que é o nosso bioma, que nós temos uma transição, mas a maior parte delas são do bioma de Mata Atlântica. Então, lá nós temos o espaço de árvores brasileira de 95 espécies, é uma gama interessante até para estudo, para dispersão de sementes, para as crianças vão ali muito estudar, pesquisar os tipos de árvores. Tem esse espaço das plantas aquáticas, também criamos um espaço das abelhas sem ferrão, que é a ASF, que são as verdadeiras abelhas do Brasil. Sim. E ali já colocamos 5 espaços. Quando eu deixei a secretaria, tinha mais de 10 espécies. Abandonaram também, agora eu estou restaurando, nós já temos 5 a 6 espécies ali. E tem esse espaço, tem espaço das plantas de beija-flores, tem o espaço das helicórneas, agora estamos colocando, fazer o jardim aéreo que nós chamamos, que é colocar as orquídeas nas árvores, colocar chifre de veado, as epífitas, plantas que vão ficar como hospedeiras nas árvores, porém sem prejudicar nada. Então o parque, além disso, para as pessoas caminhar, e é muito interessante você caminhar com árvores e lago dos 2 lados, aquilo tem uma umidade legal, então para a respiração da pessoa em época de seca. O ar, né? Então a importância é ímpar, sabe? Ô, Demi, mas recentemente vocês fizeram lá uma pesca, né? Não sei qual o nome que vocês deram lá, uma pesca ambiental, né? É mais ou menos isso, né? Sim. Mas nós... por que que isso ocorreu? Estava na hora de dar diminuída no número de peixes lá? É, ali nós fizemos isso porque é um anseio das pessoas para pescar ali. Então você pensou, por que não abre para pesca? Por que não abre? E nós resolvemos fazer isso, conversei com o prefeito foi aberto, participou disso, o Justo está sempre ativo, participando de tudo, autorizando tudo que é legal. Então, resolvemos fazer isso. O que foi interessante, Antônio Cláudio, é o seguinte, que as famílias foram para lá. No primeiro dia, aquilo parecia uma festa, sabe? Eu vi as fotos, fiquei impressionado. Então, eu achei muito legal ver ali marido e mulher com os filhos sentados, pescando. Então, isso interagiu a família de Arceburgo, a região também, várias pessoas foram pegar peixe, às vezes quase que não pegava muito, por causa do barulho e o número de pessoas. Gente, então. Mas trouxe aquela atividade, eu vi pessoas pela cidade de Arceburgo com a varinha de pescar, indo no comércio comprar uma varinha. Então foi de uma, foi de suma importância a participação das pessoas e aquela congregação sair, o marido, a mulher e os filhos. Vai ter mais ações como essa? Vamos, então isso trouxe a gente a refletir o que fazer para as pessoas, sabe? Então nós precisamos estar sempre atento o que podemos, porque a gente fica pensando em coisa grande e às vezes depende de uma coisa simples, de um ato simples para unir a família em torno disso. Então a gente vai ter mais essas pescas aí ambientais. Com certeza. Qual foi o nome mesmo do evento? A gente chama ambiental. Fizemos assim uma coisa, uma pesca, uma coisa em família, sabe? Então a gente vai ter mais aí ao longo do ano. Com certeza, vamos estar pensando nisso. Sucesso, foi sucesso então. Foi, total. O Ademir, antes da gente voltar nesse assunto aí de secretário, da sua função como secretário de meio ambiente, eu vi que você postou recentemente lá a questão do beija-flor dourado, né? Achei extremamente interessante que a gente tem poucas, né? Pouquíssimas visualizações, que vocês chamam, né? Dessa ave aqui na nossa região. Eu vi que Guaranese, parece que foram duas, né? Duas vezes que ela foi vista em Arceburgo, acho que três agora, né? Três ou quatro, né? É uma ave que é meio rara aqui em Minas Gerais. Então, né? o beija-flor dourado, eu estive passeando em Bonito, no Mato Grosso, há um ano e meio atrás, no final de ano eu fui lá. E fotografei o dourado pela primeira vez lá no Mato Grosso. Lá ele ocorre com frequência. Porém, as aves, elas estão divididas em espaços, em biomas, em altitude, onde tem mais água. Enfim, várias dessas coisas vão mapear ou vão direcionar as aves para esse ou aquele lugar. Então, lá no Mato Grosso, fotografei ela com tranquilidade. E o ano passado, nessa época de abril, nesse mês de abril, eu tive o prazer de receber a visita do beija-flor dourado no meu quintal, pra gente ver a importância dos espaços urbanos, dos jardins de beija-flores que por lá fizemos. Então, meu quintal é um espaço de observação de aves e um espaço de visitação de beija-flores. Então, o ano passado, eu recebi a visita dele. E eu fotografando, eu estava no quintal e eu falei assim, parece ter uma ave diferente. Falei, não é. Eu falei, pelo sim, pelo não, vou fotografá-la. Fotografei, a hora que eu entrei na internet com a ajuda de amigos, eu vi que era o beija-flor dourado. Falei, nossa, eu fotografei o dourado em Bonito, agora ele está no quintal da minha casa, deixa eu dar uma olhada em Minas Gerais. E fui olhar e vi que havia só, no Wikiaves, que é o maior site do Brasil sobre aves, que havia somente 6 registros. E 6 registros em 4 cidades, da qual a nossa querida Guaranese, aqui, onde está a vossa emissora, ele tinha sido avistado por amigos daqui muito competentes aqui, sabe? Então, ela somente dos 853 municípios mineiros, somente em 4 cidades, Arceburgo mais 2 e a querida Guaranese. E é com muita alegria. E aí, como é uma ave migratória, eu fiquei na expectativa. E tô lá no meu quintal esse mês, esperando. Que é o mês de abril, esperando. Acho que foi no feriado passado, 10 dias atrás, ela retornou. Então, o beija-flor dourado. Aí eu falei, deixa eu ver o que aconteceu em Minas Gerais em um ano. Faz um ano que eu não vejo. Deixa eu ver quais cidades. Se aumentou muito. Somente, Antônio Cláudio, só nesse um espaço de um ano, outras 2 cidades avistaram. Então, ele continua raro e escasso e visitou o meu quintal e aqui em Guaranese os amigos também ouviram. Essa questão de fazer de Arceburgo o jardim dos beija-flores atrai. Os beija-flores, de repente, muda até a rota migratória deles ou não? Essa colocação tua é muito interessante. eu venho estudando, lendo e consultando amigos. E há poucos dias fazendo observação no Parque Vassununga, com um expert, com ornitólogos e pessoas assim, muito entendidas, entre eles o Guto do Avistar de São Paulo, o meu amigo Gussone, que muito tem orientado, eu perguntei para ele sobre a migração dos beija-flores, porque nós somos carentes de literatura sobre e carentes também de pessoas que estudam isso. Aí eu perguntei para ele. Aí eu falei sobre a migração e sobre o pássaro passar por ali. Então tem fatos muito, muito interessantes, que vai do clima, tem aves que fazem pequena migração, outras fazem grande migração. E em cima disso eu posso te colocar outro fato interessante. A questão de 6 meses atrás, eu vi, avistei em Ercebugo beija-flor vermelho. Sim. Que na Bahia ele ocorre, mas do resto no Brasil ele é muito raro. Só para você ter uma ideia, lá em essa ave, em Minas Gerais, tem 52 registros, em apenas 27 cidades. Aí eu fui olhar no estado vizinho. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no estado de São Paulo, que é vizinho a nós e é um estado grande também. Sim. Em São Paulo tem 2 registros só do beija-flor vermelho. E eu, na pequenina Ercebugo, fiz 2 registros dele, num espaço. E esse espaço, eu estou procurando ali agora colocar mais árvores, porque eu chamo de projeto Beija-Flor Vermelho, que eu quero vê-lo. E convido os seus ouvintes para entrar na internet depois e pesquisar Beija-Flor Vermelho para ver a beleza dele. E nós já encontramos ele, porque criamos esses pequenos espaços em vários pontos. Então isso acaba chamando. Acaba chamando. Então, você cria um espaço na sua casa, apenas com uma planta ou duas, você poderá ter a surpresa de um beija-flor que está passando. Porque é igual o ser humano, eu sempre falo, você faz uma viagem, você vai lá para o Mato Grosso ou para Goiás de automóvel, você vai indo, e às vezes você passa, você viaja às vezes 100 quilômetros, você achar um poço. Então você está com a família, você fala, nós estamos com fome, ou as crianças, seus filhos, olha, queremos comer, você fica olhando. A ave também é assim, ela está passando, observando, ela vê uma florada, ela desce nessa florada, pode ser o quintal da sua casa. Então é interessante a gente fazer isso. Em Ercebugo faz isso muito bem, né? Nós estamos fazendo. Eu vi algumas fotos lá que você postou recentemente de algumas casas de Ercebugo, belíssimas, né? Com árvores lindíssimas. Essa é uma tendência dessa administração, Ademir? Prestigiar essas pessoas, realmente fazer com que mais e mais pessoas plante árvores em Ercebugo? Isso, isso é outra coisa interessante que você está falando, e eu tenho postado na internet as casas de Ercebugo com jardim. E isso a gente está trazendo de volta a cidadania, porque eu começo a postar a casa, eu coloco o nome do marido e da mulher. Há poucos dias atrás eu coloquei uma casa, os dois são falecidos, mas são família tradicional de Ercebugo, eu coloquei o nome lá do casal. Então, com isso a gente está trazendo a cidadania, e eu falo da cidade jardim, porque eu não quero que Ercebugo fique cidade dos beija-flores, tem que ser cidade das abelhas. Cidade jardim mesmo. Cidade voltada para todo esse tipo de atividade. Então, cidade jardim, para que as pessoas, para mexer com a autoestima, para aquele que vê a casa florida e sendo publicada, ele faça também. Há poucos dias eu publiquei uma casa que a pessoa plantou uma jabuticabeira. E escrevi cidade jardim e coloquei uma jabuticabeira. Por que não a jabuticabeira não é um jardim? Uma jabuticabeira é um jardim de flores, de perfume, de frutos, brasileiríssimo. Então, lindíssimos também, né? Então a gente está tentando fazer esse tipo de atividade. Esse é o grande projeto do Ademir Carozia, do governo Gilson Melo, para esses 4 anos, transformar Ercebugo realmente em uma cidade-jardim. Essa é uma das principais metas? Então, essa é uma coisa que nós vamos trabalhar. Nós temos outras também que nós vamos abordar já, mas isso também está para transformar numa cidade-jardim, porque nós sabemos que assim, quando você coloca flores na cidade, os menos entendidos podem até criticar. Por exemplo, em Ercebugo já recebemos crítica. Existem pessoas que às vezes fazem algum tipo de crítica, mas porque falta conhecimento às vezes para a pessoa. Quando você coloca flores, árvores, o verde, aquilo melhora o estado psicológico das pessoas que por ali trafegam. Sim. Assim como se você tiver lixo, casas sem pintura, quebradas, isso traz agressividade para a pessoa. Quando você coloca flores, então, à medida que você coloca flores, vai trazendo um congraçamento para as pessoas. Alegria, né? Alegria, vida. Muito mais. Você disse que em 4 meses, nesses primeiros meses, né, pouco mais aí de 100 dias, 100 e poucos dias de administração, foi um período mais para realmente para ajustar, né, para acertar a situação. E a partir de agora, já é hora de começar a dar os primeiros passos, o Ademir? E quais serão esses passos? Então, nós já estamos conversando. Eles não vão ficar só na parte das flores, do visual. Isso vai ser um tema interessante. Mas nós já estamos começando a pensar também nas nascentes, na recuperação da mata ciliar. Uma coisa que eu quero até abordar quando a gente estiver quase no final do programa, para ficar gravado no Povo de Erceburgo, é a coleta seletiva também do lixo. Tá, então, aqui pra gente perguntar. Tá, nós não podemos esquecer disso, porque fica parecendo assim, não, a pessoa tá, a Secretaria de Meio Ambiente só mexe com beija-flor e plantas? De jeito nenhum. Nós estamos com uma ação muito ativa em cima do lixo, da coleta seletiva, do visual de Erceburgo, o que fazer para diminuir o lixo, o que fazer para que a cidade, a cada dia, tenha menos lixo jogado pelas vias públicas. Qual que é a responsabilidade da secretaria? Eu recebi algum tempo atrás aqui o secretário de meio ambiente aqui de Guaranésia. E aqui em Guaranésia, além dessa questão ambiental, também o pessoal cuida das estradas rurais, por exemplo. Erceburgo, essa também é uma das atribuições da secretaria, a questão das estradas rurais, ou não? Já é outro departamento? É, as estradas são cuidadas por outro departamento. Outro departamento. Mas a gente vai estar olhando o que é o visual, o que é que tem nesse entorno, sabe? Mas fica a cargo do departamento de parte rural mesmo. Questão de visual, você falou bastante disso, a questão de visual. Mas e a questão da depredação? Como é que isso vai ser tratado, Ademir? Então, multas, e como é que vai ser isso? A gente procura, em primeiro lugar, deixar a multa lá em última instância, lá na ponta da linha. Mas a gente procura primeiro tentar com educação. Porque eu me lembro quando fui secretário pela primeira vez, tinha muito lixo nas vias públicas, sabe? O pessoal jogava. Eu criei um hábito, nós temos uma Kombi lá, que lá fica ferramentas e tal. E lá nós tínhamos saco de lixo e luvas. Todo o lixo que nós encontrávamos nas vias públicas, ou às vezes que a pessoa colocava depois da coleta de lixo, nós mesmo chegávamos ali e coletava esse lixo. E com isso foi diminuindo muito. E em cima disso, nas redes sociais, nós procurávamos publicar. Diminuíram bastante. Então, é uma coisa, primeiro nós vamos tentar através do exemplo e através do não ter o lixo jogado. Porque se tem um lixo jogado, vem a pessoa e joga o segundo, o terceiro. É assim, é efeito dominó, sabe? É. Então nós vamos tentar primeiro através de uma cidade bonita, de uma cidade limpa, para tentar inibir esse tipo de ação que ocorre em qualquer cidade brasileira. Todo mundo que vem aqui de Erceburgo sempre acaba chegando naquele assunto famoso assunto da Copasa, né? Lá de Erceburgo. Eu vi que recentemente você e o Gilson estiveram lá na estação de tratamento, né, do que está sendo feito. Em que ponto estamos? Avançou, né, pelo menos, né? Começou isso a ser feito, né, Ademir? O Gilson reuniu alguns secretários, eu estava junto, e junto com uma cúpula regional, ou pelo menos em termos de engenharia, da Copasa. E nós estivemos lá junto com o prefeito fazendo cobrança, se pontuando a que ponto estava a obra e qual era o andamento, né? Porque nós temos interesse que isso seja concluído o mais rápido possível. Porém, tem uma agenda. Então, o que eu posso trazer de informação, o prefeito fez essa cobrança, nós também pontuamos sobre isso nessa reunião. Na época, a obra estava com 66% concluída. Hoje, eu acredito que ela esteja em 75%, com prazo de entrega para outubro. Então, já está em andamento, sempre a gente está passando por lá, cobrando, olhando, mas a obra continua até o final do ano. Se Deus quiser, exagerado, nós teremos tratamento de esgoto concluído e com o início dos trabalhos, porque aí vem equipamento, vem a parte técnica, né? E vai fazer muito bem para a saúde e para o meio ambiente, né? Nossa, isso é um sonho. O pessoal voltar a pescar ali aonde caem as águas, né? Vamos fazer um intervalinho comercial e a gente volta para o segundo bloco já com Ademir Carozia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso, o seu programa de sábado. De volta aqui na Pássaro da Ilha FM, hoje batendo papo com Ademir Carosia, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Arceburgo. Daqui a pouquinho eu vou conversar também com a Valessa Rodrigues, com a Flávia Vieira e com o Ricardo Negreiros, falando sobre homofobia. Ainda tem um bate-papo com Francis Osmar Silva, vereador de Guaxupé, e com o cantor e compositor aqui de Guaranésia, Danilo Estrada. Tudo isso aqui hoje nessa edição de número 407 do programa Expresso. Ademir Carosia está aí entrando agora como secretário de Meio Ambiente, né? 4 meses mais ou menos, com muito trabalho pela frente. A gente falou no bloco anterior sobre a questão da Copasa e a questão desse, do tratamento, que vai sair até final do ano, já está tudo certinho, né, Ademir? Se Deus quiser, né? Tá tudo caminhando para isso. Pode ser que você sabe como são obras, né? Mas a data base é final de outubro. Então pode ser que tenha algum ajuste, mas nada de uma coisa estrondosa, né? Outra questão que é muito preocupante aqui para todas as cidades do Brasil é a questão do lixo, né? Como é que isso vai ser tratado? Como é que é tratado lá em Arceburgo, a começar da coleta seletiva? Isso. Então, o lixo em Arceburgo, houve aí por parte do governo um período estipulando que todas as cidades brasileiras, isso é uma lei federal, sim, deveriam acabar com os lixões. Então, o Arceburgo já não tem lixão há muito tempo. Tá. Então, era lixão, depois passou a aterro controlado, e atualmente nós temos uma usina de compostagem e triagem lá. Então, que ela faz todo esse tipo de trabalho, mas agora nós estamos querendo incrementar isso. Então, eu aproveito aqui, acho que eu já posso abordar isso. Opa, claro, sobre a coleta seletiva. Aproveitando a audiência do seu programa, eu quero falar com o povo de Arceburgo sobre isso, que nós já vamos começar. Por exemplo, igual eu dizia para você, que não fica só na cidade das flores. Precisamos ter as flores. Mas para ter as flores, não pode ter lixo, que a flor não nasce em cima do lixão. Então, nós vamos começar, eu já estou engatilhando todo esse tipo de trabalho, a coleta seletiva. Nós vamos fazer, junto com a empresa que tem essa unidade de conservação lá, a usina de compostagem de triagem, e eu vou envolver uma funcionária minha, nós vamos começar a princípio assim, no corpo a corpo. Como Arceburgo é pequeno, eu vou fazer a tentativa de uma visita por dia, casa por casa. Eu, essa secretária que trabalha comigo, e com mais 4 alunos de escola. Nós vamos casa por casa. O que, que é nós queremos basicamente ir para dizer para as pessoas? Não adianta mandar separar todo tipo de lixo quando as pessoas ainda não estão totalmente preparadas. Muitas já fazem isso. Né? Eu, por exemplo, eu faço na minha casa e sei que muitas pessoas já fazem. Outras não têm paciência, ou pessoas idosas, ou não têm conhecimento. Mas, a princípio, nós queremos que as pessoas façam o seguinte: numa sacolinha, coloque aquele lixo seco. Vamos chamar assim, alguns que são recicláveis, né? Colocando ali papel, coloca papel, uma embalagem de cerveja, uma embalagem de um detergente, uma caixa de fósforo, coloque dentro disso. E numa outra, o orgânico. Então coloque o orgânico, esse orgânico não pode estar misturado de outras coisas. Então colocar ali na sacolinha orgânico, casca de laranja, casca de batata, de cenoura, o resto da cozinha, aquilo que a gente pode fazer uma composteira orgânica. Entendi. Isso depois poderá ser usado até em horta de verdura, mas não poderá receber uma bateria, uma pilha de celular, de uma coisa assim. Então as pessoas têm que estar conscientes a isso, para não jogar enxofre e outros metais pesados junto com aquilo. Então, a princípio, essa compostagem poderá ser usada nas árvores. E depois, com uma análise melhor desse produto, poderá ser usado até em hortas de verdura da prefeitura, ou ser distribuído para a população, quem quiser colocar em vasos de flores, alguma coisa. Então eu já chamo a atenção das pessoas de Arceburgo que comecem a fazer isso. Só para a gente começar essa educação. Tá, então a gente vai começar em Arceburgo essa coleta com 2 tipos de lixos, vamos dizer. Cada um coloca ali numa sacolinha o lixo orgânico e na outra sacolinha o lixo não orgânico. Isso. Mas e para recolher isso, Demi? Vocês já pensaram nisso também? Então, e nós vamos estar tentando estipular datas para esse recolhimento. Mas a princípio nós já estamos querendo que as pessoas façam isso, porque mesmo que vá no caminhão do lixo tudo misturado, a hora que cair na esteira que a pessoa faz a separação, o funcionário, quando vê uma outra sacolinha, já começa a ficar mais fácil. Tá. E a gente já começa a criar educação ambiental. E os próprios coletores de lixo já vão estar nos pontuando do que está acontecendo. e nós vamos começar por um bairro. Eu vou começar por um bairro onde fica a Secretaria de Meio Ambiente, que é na Coab, lá em Erceburgo. Então a secretaria fica lá, eu vou começar, a primeira casa a ser visitada vai ser em frente à secretaria. E nós vamos estar, eu, a funcionária, com mais 4 alunos, e depois esses alunos vão para dentro da escola fazer uma redação sobre isso e fazer isso na sua casa. Aí estaremos criando os multiplicadores. Sim. Então esses alunos, nós não vai ficar só numa redaçãozinha, não. Ele faz a redação, depois a gente passa um dia. Você fez na sua casa? Tá dando resultado? Alunos diferentes. Alunos diferentes. Nós começamos com quatro, depois alunos, quatro. Troca esses quatro e eles vão fermentando e sendo multiplicadores. E nós vamos querer saber o que está acontecendo. Se no final desses 4 anos que eu pretendo ficar à frente da secretaria, acontecer de uma família passar a fazer, eu vou me dar por satisfeito. Mas eu gostaria que toda a população fizesse. E isso também já vai ficando extensivo para os seus ouvintes. Quantas cidades nos ouvem? Mais de 50 cidades. Mais de 50 cidades estão nos ouvindo. Então que isso crie hábito. Porque se eu sei, cada um fizer a sua parte, né, Demir? Porque existe resistência em todos os lugares. Eu vou no pessoal da minha família, em Passos tem esse problema. Eu vou em Mujimirim, tem esse problema. Eu vou em São Carlos. O problema que atinge o Brasil inteiro. Ou talvez o planeta, não sei. Com exceção dos países evoluídos. Mas então a gente precisa começar na nossa casa. Mas é interessante você falar, porque eu fiz uma pesquisa recentemente aqui, a gente está com um problema de aterro sanitário aqui em Guaranés, um assunto bastante polêmico, e comecei a pesquisar sobre esse assunto. E hoje em dia, não se usa mais aquelas 4 tipos de lixos, né, que se usava antigamente. Hoje é só 2. Nos países mais evoluídos, vocês estão começando pela forma que hoje os mais evoluídos usam, né? Que é 2, né? É, porque a gente tem que tentar. Eu, por exemplo, lá na minha casa, eu já faço vários, sabe? Então vou tentar dar um modelinho da minha casa, às vezes pode servir para uma pessoa que está querendo começar nessa atividade. Na minha casa, eu gero pouco lixo. Primeiro que eu moro sozinho, minhas duas filhas às vezes estão na minha casa, mas o que eu faço? Por exemplo, o papel, você pode ver, eu estou falando contigo, né? Aqui não vai ter visual. Papel reutilizado. Então estou pegando o papel que eu fiz faxina na casa de uma pessoa amiga, eu ajudei ela a fazer uma faxina, então ela já tinha escrito, ela deu palestra, usou um lado, eu estou usando o outro lado. Chego na minha casa, vai para uma sacolinha. Então eu tenho uma sacolinha de papel reciclado. Então na minha casa eu tenho de papel reciclado, eu tenho um outro balde de 20 litros que eu jogo tudo que vai para a composteira. Ou eu levo em fazenda de amigos, como eu estou sempre no mato, em fazenda de amigos, ou na própria secretaria para revolver junto com a terra. E tem um outro que é uma sacolinha que eu levo para um senhorzinho que faz o reciclado. E nessa sacolinha eu às vezes coloco alguma coisa que não está sendo reciclado ainda, sabe? Então, mas geralmente então eu tenho o lixo do banheiro, esse vai para o aterro, esse não tem jeito. Então o lixinho meu do banheiro que dá uma sacolinha por semana, esse não vai ter que ir para o aterro, mas os outros uma parte reciclada e o outro à espera de reciclagem, sabe? Você acha que esse problema do lixo é um problema difícil de resolver, Ademir? Ou vai muito dessa questão da conscientização mesmo, um trabalho meio que esse de porta em porta, com uma boa conversa, explicando. Esse tipo de trabalho, você vê, hoje eu já estou executando ele. Até agradeço você pelo convite, a audiência do seu programa, que é aproveitando não por estar na sua presença, que você é uma pessoa dinâmica, uma pessoa de muita visibilidade na região. Teu programa tem muita aceitação, não se trata de demagogia, nós somos amigos, mas jogamos limpo. Mas assim, então, esse tipo de conversa, que aqui a gente está fazendo informal, é um bate-papo de amigos aqui, sem nenhuma uma preocupação no falar melhor, no pontuar melhor, mas sim trazer informação. Quando eu comecei esse trabalho com o Beija-Flor em Erceburgo, ninguém sabia o que era. Hoje você pergunta para todo morador de Erceburgo, ele sabe o que é o Beija-Flor, sabe que o Ademir escreve sobre o Beija-Flor, sabe as árvores que atraem pássaros. Com o lixo nós podemos fazer a mesma coisa, conversando com a nossa vizinha, porque ali nós vamos ter uma senhorinha idosa que mora sozinha, um senhor idoso que mora sozinho, pessoas doentes, deficientes, então nós vamos precisar passar para todo tipo de pessoa, que isso é um problema mundial, nós separar o lixo, para que quando você tem que separar o lixo, pensando até no funcionário que está lá na esteira, com máscara, roupa apropriada, mas para facilitar a vida dele. facilitar a vida do... A pessoa jogar caco de vidro no lixo e joga... Depois o catador vem e machuca. Por exemplo, você está falando isso. O amigo meu que eu levo reciclado, quando quebra um copo de vidro, eu ponho numa sacolinha diferente, chego lá e falo, amigo, olha, isso daqui é vidro. Ele vai reciclar aquilo e ganhar uns troquinhos com aquilo. Mas eu levo separado para ele não machucar a mão. De repente você leva um problema para a pessoa. É, isso a gente vê demais acontecer, né? De Brasil todo. Infelizmente, né, Ademir? Infelizmente. Ademir, e que outros projetos você tem? Então. Eu sei que são muitos, essa cabecinha sempre pensante. Aqui a cabeça vai a mil. É 24 horas, eu igual dizia você fora do ar, que é 24 horas só respirando natureza. Eu sou apaixonado pela natureza. Que isso faz bem para mim também, e eu acho que é o dever meu. Então eu já estou numa idade, eu já sou um aposentado no Brasil, eu estou numa idade que eu, apesar que não existe da idade, mas eu estou retornando para a vida, para a sociedade, aquilo que ela me deu. A vida só me deu alegria, só me deu bons amigos, só me deu flores, entre aspas, tem as coisas natural da vida, mas eu recebi muita flor da vida, muita flor, então eu preciso devolver isso, é um dever meu como ser humano. Então, outra preocupação que eu já passei para o prefeito e ele apoiou, é o projeto que eu chamo de Nascentes. Isso é um sonho meu, mapear todas as nascentes de Erceburgo, depois construir no entorno delas as cacimbas, para que a nascente, se ela for seca, ela venha a brotar água. E se ela já existir um pouco de água, venha a aumentar. E se tiver muito, que transborde. Então seria mapeamento de todas as nascentes de Erceburgo, depois ações em cima daquilo, que são as construções das cacimbas no entorno, depois cercamento dessas nascentes, reflorestamento isso, e em última instância o reflorestamento. Eu sonho com isso, já falei com o prefeito, ele abraçou a causa, e em breve nós estaremos dando o pontapé inicial, com uma escola visitando, com divulgação, e isso vai expandir para todas as propriedades de Erceburgo. É um sonho meu, que junto com o Gilson nós vamos transformar isso em realidade. Tem ideia de quantas nascentes existem em Erceburgo? Não tenho, não vou aventurar a dizer, mas assim, como sou observador de aves, eu estou sempre no mato, então nascente para mim é uma coisa, que é vida, né? É fonte de vida. Então o nosso corpo a maior parte é água, os frutos a maior parte é água, em tudo precisamos da água, e precisamos cuidar dela com carinho. Quando Erceburgo vai realmente se transformar na cidade jardim que você deseja? Falta muito ainda, Ademir? Então, as pessoas já estão abraçando essa causa, sabe? Então, com um pouco de ação e atitude, a gente também fazendo arborização urbana, porque eu sempre penso isso, e aproveitando aqui, que todas as cidades que estão nos ouvindo também que façam isso, plantar a árvore, cuidar da árvore, e as pessoas ter a árvore como um filho, e ao mesmo tempo, no pé dessa árvore, você plantar algum tipo de flor. Você já pensou, eu fico imaginando as ruas, já pensou as ruas, uma com flor vermelha, outra branca, amarela? Antes de eu vir para cá, eu estava visitando uns amigos, passei em frente a uma casa em Erceburgo e nem sabia de quem que era a casa. Tinha no pé de uma árvore uma orquídea linda plantada, e que eu tenho três cores dessa orquídea, mas não tinha essa quarta cor. Fui lá, bati palma na casa, apareceu lá, quando vier aparece um casal, os donos são meus amigos, fui lá e conversamos sobre essa orquídea, eles plantaram, que é uma orquídea de terra, plantaram no pé da árvore disso lá em Erceburgo. E eu disse a eles que eu tenho outra cor, vou presenteá-lo com outras cores. Que as pessoas comecem a fazer isso para tornar um pouco a nossa vida alegre. Um mundo alegre, nós vivemos num mundo de muitos problemas, de muita competição, de corrupção no Brasil em todos os níveis de política. Então nós precisamos trazer flores, colorido, vida e amizade para as pessoas. Ademir, você falou que encontrou algumas resistências, né? Algumas críticas. Que tipo de críticas são essas? Onde você encontra resistência em fazer um trabalho assim que à primeira vista é perfeito, seria a cidade ideal, né? Eu antigamente, quando eu era mais jovem, eu recebi uma crítica, eu queria responder a crítica, eu ficava preocupado em chegar perto da pessoa e dar explicação. Hoje eu não tenho mais essa preocupação. Eu tenho preocupação em dar o melhor de mim, em ser humano, honesto, justo, coerente. Essa preocupação eu tenho. Mas eu tenho um compromisso comigo e com Deus, e com a minha família. e com os amigos. É. Então, de procurar fazer o melhor. As críticas, elas poderão vir por pessoas que enxergam por outro ângulo. E eu estou aqui falando com você, estou enxergando o painel da pássaro da ilha, estou enxergando o ar-condicionado. Outra pessoa que vier vai enxergar o microfone. Sim. Cada uma vai enxergar. Então, há poucos dias, nós implantamos lá junto o prefeito e mais a Secretaria da Educação, colocamos na rodoviária de Erceburgo uma coisa que eu vi em Jabuticabal. Fantástico. Que é o ler é saber. Eu elogiei aqui no meu programa durante a semana, achei brilhante a ideia. Que é uma mesa, o que isso representou de custo para a prefeitura? Onde eu trabalho tinha uma mesa obsoleta, com os pés tortinhos, fomos lá, demos uma reformada nessa mesa, arrumei uns plásticos com a radar lá, que são os amigos, plástico eles não usavam mais, forramos essa mesa com esse plástico, parecendo coisa, e levei livros meus e outros amigos começaram a aderir. E fiquei sabendo que algumas pessoas pela cidade, mas que bobeira isso, né? Usando termos assim, pejorativo, que bobagem, secretário de meio ambiente diz isso. Mas eu não tenho essa preocupação e não quero saber quem disse nem por que disse. Eu tenho uma preocupação em que eu quero levar além do meio ambiente cultura para as pessoas. Sim. E o Gilson apoiou, fomos lá, levamos a Secretaria da Educação, o pessoal da TV, para que outras pessoas copiem. Antônio Cláudio, pessoal ouvintes da Pássaro da Ilha, eu ouvi uma coisa de uma menina que trabalha na rodoviária. Ela falou: Demir, a semana passada veio uma senhorinha aqui de cabelos brancos, sentou aqui, ficou uma hora e meia lendo livros. Eu falei para ela: eu já posso recolher essa banca com os livros aí que já valeu o projeto. Só por essa pessoa teria sido válido o projeto. E está tendo movimento lá, né? Nossa, o motorista de táxi lá, o Laércio, o meu amigo, o Laércio Carvalho, foi lá, colocou livros. A outra moça me procurou, me fugiu o nome, me desculpa, levou livros. A minha amiga Cristina Rapa, que ela é jornalista e escritora, e ela é de Erceburgo, são donos da Fazenda Marimbondo, mas mora em São Paulo, ela com a mãe dela, ela é escritora, veio trazer livros que ela lançou, colocou lá também, e sempre o pessoal me liga: Demir, precisa abastecer a banca. Agora também esses dias, o outro meu, Gilberto, foi lá também e colocou livros, e outras pessoas, me desculpe o nome, cada dia tem uma pessoa levando livro para lá para abastecer a banca. Isso criou criou harmonia, cultura entre as pessoas, e ali passa a ser um espaço não só para aqueles que estão viajando, mas para aquelas pessoas. Se a rodoviária aberta, sim, as pessoas sentam lá e vão lá ler o livro. Mas aí a pessoa passa lá, só para tirar essa ideia da cabeça, a pessoa passa lá, pega um livro, entra no ônibus e pode levar o livro tranquilo? A gente gostaria que o livro tivesse um retorno e que fosse usado para a pessoa que viajou, mas se porventura ela não trouxer o livro, não há problema, mas eu peço para essa pessoa, caso esteja me ouvindo, algum deles, que aquele que levou o livro, que quando voltar ao Luxemburgo, leve o livro e mais um, quem sabe. Mais um, ou se não fizer isso, que ela cultue ou cultive aquilo que está muito na moda, que chama o desapego. Eu tinha livros na minha casa que fazia 20 anos que estavam lá, e eu pus esses livros para circular. Não sei onde esses livros, Antônio Cláudio, que ficaram 20 anos na minha estante, na minha biblioteca, aonde eles estão. Que bem eles estão trazendo para pessoas. Mas sei que, só fazendo um gancho, de uma pessoa no Rio de Janeiro que achou um livro no metrô que estava fazendo de uso de droga e de bebida, era um ator até da Globo, não cito o nome para manter a ética, e que foi uma pessoa que eu encontrei com um evento de yoga lá, que era do professor Hermógenes. Essa pessoa encontrou o livro, um grande ator, viu? Um ator famoso. Ele encontrou o livro no metrô, leu o livro transformou a vida dele. E que esses livros estejam transformando vidas. Com certeza. Ademir Carozia, né, que desenvolve projetos aí não só em Erceburgo, mas por todo o Brasil, agora mais em Erceburgo, né, Ademir? Você falou de passagem aqui sobre a questão do jardim, né, das borboletas. É um jardim de borboletas que tem lá no fundo da secretaria? Não é bem um jardim, né? Ou é um jardim mesmo? Isso, você usou certo. Eu estou até restaurando. Restaurando. Ele existia. Então, o jardim, quando nós fazemos jardim para os beija-flores, você tem que plantar plantas que consistem no néctar, que é a alimentação básica do beija-flor, que é 95% de néctar e 5% de insetos. Alô, Erceburgo, aproveitando a falar sobre os beija-flores, mas essa que às vezes escapa da gente dizer, eu até saí do assunto, por favor, vai ser muito interessante. Para aqueles que pensam, por que o jardim de beija-flor? além da beleza dos beija-flores, queria dizer para os ouvintes, para aqueles que não sabem, que o beija-flor alimenta 5% de inseto. E nesse 5% vai um mosquitinho da dengue aí no meio também. Então, o beija-flor não está só fazendo a beleza de Erceburgo e das cidades por onde a gente constrói os projetos e por onde pessoas constroem os projetos também, mas ele também, às vezes, para uma pessoa que é crítico do projeto dos beija-flores, às vezes ele alimentou do mosquito que ia picar você que está me ouvindo. O jardim da borboleta, das borboletas. O jardim das borboletas, você tem que pensar no alimento para a borboleta, mas tem que pensar no alimento para a lagarta também. Porque antes da borboleta se passar pela metamorfose, ela é uma lagartinha, que muitos têm medo, ela não faz nada, a grande maioria. Então, você precisa colocar a planta hospedeira. Então, você tem que colocar a planta para a borboleta alimentar, mas a hospedeira. Porque a borboleta, ao nascer, o primeiro ato que ela faz é voar e ir para a planta hospedeira. E ali ela encontra com o macho e ali tem o cruzamento dessa espécie. Então, você tem que ter a planta hospedeira. Poderia citar uma aqui, uma planta hospedeira aqui. Não vá falar nome científico. Não. Mesmo porque em nome científico eu sou uma negação também. Então vamos no nome popular. Por exemplo, a couve. Se você quiser um tipo de borboleta, você vai ter a couve. Se você quiser outros tipos, você vai ter que plantar. Aí eu divido em famílias. Então você vai ter que plantar, por exemplo, algumas plantas medicinais atraem. Algumas plantas de flores também atraem. Então, por exemplo, uma que eu posso citar, que é uma planta, que é uma árvore, que todos conhecem, é a embaúba. A embaúba atrai tipo de... Além, a embaúba é uma planta perfeita, que ela atrai também... As formigas moram no interior do tronco, é o principal alimento do bicho preguiça. Uma gama de pássaros da Mata Atlântica se alimentam dela. Então, você tem que plantar a planta hospedeira para que ela venha alimentar e ficar por ali. Então, nesse espaço da secretaria, eu tinha lá várias plantas hospedeiras. Por exemplo, o limão atrai... Os cítricos atrai, a bananeira atrai, a famosa borboleta olho de coruja. Sim. é na bananeira que ela vai. Olho de coruja por quê? Ao abrir aquele azul ela lindo, fica, é aquela borboleta grande. Ao fechar, você enxerga das duas faces dela um olho de coruja, para que o predador, ao ver de longe, fala, opa, tem uma coruja ali, não vou enfrentar não. Então, o jardim de borboletas, basicamente, você trabalha com a planta hospedeira e o alimento. Fantástico. E vai estar pronto quando isso? Eu acho que dentro de uns 3-4 meses. Já começa. Apesar que sobraram algumas plantinhas lá, algumas borboletas por ali voam ainda. Mas já eu quero ver bastante borboleta voando. A gente já está com o tempo já, infelizmente, estourado, mas a doação de mudas de pitaia que foi feita lá em Erceburgo. O que é? Para que isso? Então, o que que é a pitaia? A pitaia é uma fruta legal, se você for no supermercado, ela é cara, deliciosa, né? Da família das cactáceas. Nós colocamos isso em várias árvores quando fomos secretário da outra vez. Sim. Agora deu uma chuva, derrubou uma árvore que tinha muita pitaia nela. Então eu falei, eu vou distribuir para as pessoas. E depois nós distribuímos, você acredita que distribuí um número grande, ainda tem muitas mudas, quem quiser. Aí começou a aparecer pessoas de outra cidade, falei, vai para pessoas de outra cidade também, porque não interessa, porque isso vai alimentar os pássaros. No meu blog, se a pessoa entrar no meu blog, vai ver os tucanos e outras aves alimentando a pitaia numa árvore na praça de Erceburgo. Então a pitaia, para as pessoas que quiserem, está à disposição para alimentar o ser humano, ela é cara, não é porque é cara não, é um fruto delicioso e atrai muitos pássaros. A gente pode ter tudo isso aí no quintal de nossa casa, né? Basta cuidado. Demir, show de bola mais uma vez aí a sua participação aqui no programa. Só tenho que te agradecer, viu? E deixar sempre aqui os microfones da Pássaro da Ilha abertos aí para você, para quando você quiser comunicar alguma coisa para a população de Erceburgo. Tá bom, Demir? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que te agradeço, passou rápido o tempo. Rápido. Olha, demais. Esse bate-papo, puxa vida, olha, aqui os papéis estão em cima da mesa. Olha aqui, ó, que entrevista gostosa de se ouvir. Parabéns, Erceburgo, por ter um grande profissional. A Ellen Paina, aqui de Guaranésia, te elogiando aqui. Ah, obrigado. Aproveitando aqui, em Guaranésia, querida, é terra da minha cunhada, aqui, um agradecimento a ela, a Nádia Nadalete, da Secretaria de Meio Ambiente. Nádia, obrigado, você me ensina sempre a semana. Liguei para ela, tá vendo? Pedindo ela, me passando algumas informações. A O Hernan Pinon Arias, ela é da família Arias, essa que fez aqui? Não. Não. Ela é em Paina, é Paina. Essa, minha tá, amiga. Muito obrigado. Então, Hernan, o José Mauro de Costa Monteiro. E ao terminar, eu quero deixar um abraço carinhoso a todos os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade. E a todos aqueles que nos ouvem, fiquem com a paz de Deus, com a bênção de Deus e com as plantas. Cultivem plantas e amizade, e o resto tudo vem com facilidade. Muito obrigado, Deus abençoe você. Amém. E seus ouvintes. Amém. Muito obrigado, Ademir. Intervalo comercial e voltamos já dando sequência aqui no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.